crop da da da tiruriru, vim cra crop da da da da da da fum fum. Viva São José, pai de Cristo e corno histórico. Viva suas ruas apinhadas, seu cheiro de erva defumada. Que viva esteja sempre a memória desse bairro que a cada dia faz história. Viva o seu casario, viva os seus pátios. Vivas ao seu caos urbano, viva o seu mercado. Os ruídos do bairro de São José, se brincar, não diferem dos ruídos de outros bairros majoritariamente comerciais do mundo. Ou São José é único? No São José, quando me encontro perdido, não é tão raro acontecer, estou a dois passos de onde queria ir. Bairro de São José, uma das poucas coisas dessa vida porque me ufano. Mas o fedor às vezes é foda. About that.